it is written. Cha, cha, Lua, got LB. A garota que eu amo me faz tão bem. Quando ela está por perto, não penso em mais ninguém. É tão bom, eu repito que é tão bom. Minha mão na sua mão, o palpitar do coração, o som da sua voz, sua respiração. Seja num dia de sol ou em noite luarada, de bike num rolê no parque, ou vendo um filme em sua casa. O som da sua risada, sua alma e sua aura me agita e me acalma, me eleva e me consola. Conto cada segundo, minuto e hora. Quero você pra mim, vou te levar embora. As horas, minutos, segundos pra lhe ter. Eu contei os dias pra te ver. Mas que saudade, que vontade eu tava de te rever. Eu contei os dias pra te ver. Se você tudo é tédio, contigo eu volto a viver. Não é só coisa de pele, sua alma me completou. Juntos, construímos juntos. Não foi obra da casa nós estarmos juntos. É de verdade, nossa afinidade. Lealdade, baby. Amizade, baby, baby. Cumplicidade, compreensão, a gente sempre teve. Não foi jogando a rede que eu te conquistei. Tu nasceu pra ser rainha e eu pra ser seu rei. Já não importa mais o quanto esperei. Minha busca terminou, pois eu já te encontrei. No trabalho, no colégio, eu sempre me concentro. Só que inevitável a saudade e eu lembro. Você tá aqui dentro de um jeito inexplicável. Um amor saudável, formidável. Doce, tão doce, tão amável. Nem mesmo montanhas, florestas, nem mesmo as águas dos mares, nem as alturas, rochedos, desertos ou profundos vales. Nada disso me impede de retornar pra você. Esse amor que já é grande não para de crescer. Eu vou, mas sempre volto, ansioso pra te ver.